4118 Lima, tem cabeceira no zero. A Lima tem o 418. Escolha, passaria 2231. É o 2231 da passaria. Informa que não cumpre o perfil da saída do superior. Ok, eu vou informar o controle. O 2231. Obrigado. Tá 3217, passa nível 140, chama Recife, frequência 12251, alternando 3325. Recife 251, 3325, 3217, obrigado, boa tarde. Solo Salvador Azul 2719, livrando a pista, pronto para o contato para o baixo. Ok, Azul 2719, livre táxi via Alfa e Kilo. A posição é a 2 Romeu do Pátio 3. Ok, eu notifico agora a 4 Romeu do Pátio 3, Azul 2789. Alfa Kilo, Pátio 4 Romeu. Pátio 3, 4 Romeu, Azul 2789. Correto. Salvador, Altan 3145, solicito pushback a corrida, solicito acionamento na presente posição. Autorizado, chame para o push, Altan 3145. Sim, a gente vai acionar a posição e chamar para o push, Altan 3145. 260, e aguarde para a VOE. Linha da prova 260, aguardar a VOE, pode iniciar aqui, tiro? Pode falar que está afirmativo. Tive que descer até 4 mil pés inicialmente, ajustando a 09. 09 para o 1000, para 260, aguardando autorização para o OGOE. Voo no 620, passa nível 150, chama Recife, frequência 12685, alternando 2545. 2685, 345, boa. Controle Azul 4198. Azul 4198, contato radar, submantenha 360, via saída árvore. Via árvore, contato radar 360, Azul 4198. Se for possível, você vai levar alerta. Aguarde. Tá 3560, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite ao lote. Esquerda 360 como limite o lote, 3560. 60 reduz até 2009. Reduzindo. Fox Mike Vitor, está autorizada para o VOR, reporta para mudança de regra. Fox Mike Vitor, sim, para o VOR, chamamos para modificação de regra de voo. Estou no 869, desça para 2 mil pés, ajuste no 09, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Para 2 mil, no 09, reporte estabilizado, boa noite, 69. Então, 1169, autorizado decolagem, pista no 0, vento 190, grau 079. Decolagem no 0, boa, 1169. Azul 4198, autorizado, eleva. Eleva, obrigado, Azul 4198. Papa Romeo, Mike, Juliette, Mike. Na planta da cópia? Ok, está autorizado Divinópolis, o nível 430, via Whisky 2, via Upper Zulu 21, até Confins. Após, modifica as regras e segue visual no 145. A decolagem é da 17, saída Arbor, após Alefa, controle 120 decimal 8, e o transponder 5521, Mike Juliette Mike. Reto, Mike Juliette Mike, você está em qual hangar? Estamos na Aerostar, chamamos ao chamamento mais um 10. Ok, então chame a torre para o acionamento, tenha uma boa viagem e até a volta, Mike Juliette Mike. Gente, graças, bom trabalho. Bom, no 169 decolado. Estou no 69, contato radar sobre mantém 360, após 2000 pés, Valeda. 360, 2000 pés, Valeda, com o nono menor. A 3560, desça para 2000 pés, autorizado ELS X-ray, reporte estabilizado. Para 2000, reportarei estabilizado, 3560. 869 estabilizado. 869, completa final, chama a torre 1 no 895. 895, pega 1-89. Salvador, gol 1-89. Siga 1-89. Estabilizado na final. Registro no 019, fine de pouso, pistão no 0, vento no 90 graus, 089. Livre pouso no 1-89. Do 4118, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288, 260 Recife, azul 4118. Salvador 223, no passarelo, está na 12 para Fústina, né? Autorizado, chame táxi 2231. Chama. Paulo Salvador, boa tarde, azul 69, 69, 69, 69. Azul 6919, está autorizado Campinas, 340. Via Pezulu 10, Pubave, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, segue conforme o plano. A decolagem da 10, saída da El, transição Motiva, controle 120 decimal 8 e o transponder 5530. Azul 6919, autorizado Campinas, 340, via Pezulu 10, Pubave. Bravo, Hotel Zulu, aposto conforme nós. Fala da 10 na saída da El, transição Motiva, controle 1208, transponder 5530. Correto, chame para o pushback acionamento, azul 6919. Chama na ponte 9, obrigado. Paulo Salvador, 3145 para o táxi 150 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 38. Ok, então 3145, livre táxi à direita, no ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Livre táxi à direita, até o ponto de espera da 10, torre 1895, boa tarde, até 3145. No 869. Chama Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. 251-3325, o 1-1-1-1. 0, via Golf 677, decola da 10, saída da El, transição Coral, o controle 120 decimal 8, controle, e o transponder 5547. Informado do plano, 180 aprovado para a história, Golf 677, decola da 10 da El, com a transição Coral, 308 controle, 457, transponder do 2591. Correto, Azul 2591, chame pushback e acionamento. Alô, gol 1869, Lebron. Gol 1869, livre táxi. Em frente, chame antes da Juliette. Frente, chamarante, presidente, gol 1869. Para o táxi 2231, 62 no TAB, 6 horas até na Brasília. Ok, passarelo 2231, livre táxi pelo Pátio Índia, no ponto de espera da 1-0-1895, a torre. Pátio Índia, 1-0-1895, a torre 2231. Romeu, Fox Alfa. Boa tarde, está na identificação. Sou Fox Alfa, contato radar, 1 milha para posição coral. Mantenha o nível 050, voa Mari para interceptar a chegada a Mari e reporta para descida. Pouso Airbus da companhia, na curtíssima linha, mantém cabeceira 1-0. Gente, após o pouso do Airbus, ali mantém... 1-0, 3-1-4. Quem? Controle, Papá Romeu, Fox Mike Vita. Fox Mike Vita, prossiga. 4000, visual, prosseguir para a rotatória. Fox Mike Vita, regras de voo modificada 2001, desça em condições visuais para 1000 pés, ajuste no 019 para a rotatória. Poderia repetir? Fox Mike Vita, regra de voo modificada 2001, desça para 1000 pés, ajuste Salvador 1-0-9, proa da rotatória, reporta visual com campo. Ciente da situação, Fox Mike Vita. Ok, 560, livre táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o portão 08, para 3560. Decolagem da 3145. Torre Salvador, passarei 2231. Passarei 2231 após a rolagem do Airbus da TAM, ali mantém que ele no 0. Após o TAM, ali mantém 2231. Zona 4-5, decolado 03, chame controle 1208. Com 1208, TAM 3145, hoje com a grande responsabilidade de conduzir o nosso sub Antônio. Salvador, uma boa tarde. Este é o TAM 3145. No perfil da Dial. 3145, contato radar, submantém 360, voa Leda. Voa Leda da presente, o TAM 3145. Saiu 2231, estou autorizado a decolagem, pista 10, vento no 80 graus, 099. Nicolás autorizado, 2231. Controle Papá Romeo, Fox Mike Vitor, próxima rotatória. Fox Mike Vitor, chama a torre, 1-1-895. 1-1-895, Fox Vitor. Papá Romeo, Fox Mike Vitor. Eu siga, Fox Mike Vitor. Na próxima rotatória, mantendo meu pé, não se escuta. Sentiment, reporta na curta final do 17. Chamaremos curta final do 7, encontrei embaixado travado, Fox Mike Vitor. Decolagem 05, chama o controle Salvador 1208. 1208, 2231. Controle Salvador, passaria 2231, boa tarde. Passaria 2231, contato radar, subiu, mantém 160, via mão. Via mão, mantém, restrição está liberado. 2231 liberado, restrição. Está liberado as restrições para 160, 2231. Papa Romeo, Foxtrot Mike Vito. Papa Romeo, Foxtrot Mike Vito. Consiga, Foxtrot Mike Vito. Final de 3 milhas, vai estar travado na sua escuta. Gente, está autorizado o pouso, pistão 7, vento no 80 graus, 08, nós. Gente, Foxtrot Mike Vito, pouso autorizado. Controle 223 no passarete. Prossiga. Por gentileza, quando possível a senhora coordenar pra gente a pro direto de Barreiras? Aguarde. Na escuta. Fox Mike Vito, sala 09, poderia confirmar o pai de queira prosseguir? Sim, só autorizado o backtrack, a estacionária vai até a frente livre. Terna 1-3325. 1-2-5, 1-3325, TAN 3145, boa tarde. Sete Bravo Delta, prossiga. Sete Bravo Delta, aciona a identificação no ideal de descida, desça até o 050, via bom. Esse, ponto para descida, o 050, via bom, Sete Bravo Delta. tarde, Gol no 869. Seria a saída prevista para Brasília? Gol no 869. Boa tarde. Está pronto para copiar? Pronto, já tem nas cópias? Autorizado Brasília, 360 nível, via Pesulu 17 até a Pina. A decolagem da 10, saída Arbor, após Elefa. O controle 120 decima 8, transponda 5565. Autorizado 360 Brasília, Pesulu 17 após a Pina. Recorda 10 na Arbor Elefa, controle 1208, transponda 5565, gol 1869. Correto, chama o pushback e acionamento, Gol 1869. Chamará, obrigado. O meu Fox Alfa voadona. Estamos Juliette Bravo Delta. Afirmo, vamos voltar na 1-0, Juliette Bravo Delta. Passarelo 2231, chamo Centro Recife, frequência 126.85, alterna 1288. Recife 1268, 1288, obrigado, manda lá. O meu Fox Alpha adianta para 2000 pés, ajustando 0 no 9, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, repasse estabilizado. Adianta para 2000 pés, ajuste 1-0 no 9, autorizado ILS X-Ray para pista no 0, repasse estabilizado, no meu Fox Alpha. Motor de Salvador, boa tarde, voo 1166. Voo 1166, aciona a identificação, desça para o nível 050, reduz até 2409. Aí tem 050, reduz 2409, voo 1166. Ótica, papagolfo, prossiga. Pode ser Papa Golf, acione código 0245, vou a Paris para interceptar o corredor e reportar através de Paris. O meu Fox Alpha, qual a velocidade indicada? Indicada 129, com razão 4 metros. Seu Fox Alpha tem condições de incrementar a velocidade? Copiada, azul 2591, táxi autorizado até ponto de espera via Pátio Índia, ponto de espera 118, decimal 95, patrulha, com ajuste na 019, bom voo. Senai 6210, aciona a identificação, desça para o nível 060 e a Mari. 060 na Mari, a gente ficou, pode vagar ou não? 6210 é o número 6, para o pouso, mantém o perfil. Capatango Vitor Kilo Delta, pátio 5. Só um minuto, copo. Ok, tô ciente, aguardo. Azul 2591, boa tarde. Confirme posição já livre, alinhar e decola piscina 0, vento 180 graus 08. Aqui decola da 10259 horas. Olho azul 2591. Azul 2591 no contato radar, submantenho no 80, saída coral. 80, perco da coral 2591. Azul 2591 decolado, 24, chama controle 120, decimal 8. Autoridade, Michel Push 6999, chama táxi. Autoridade, chama táxi. Vitor Kilo Delta, qual é o nível solicitado? Fox Alpha. Seu Fox Alpha, voo externo está presente. Se desce para 1.700, reporta estabilizado. Voo externo, descendo para 1.700, voo Fox Alpha. Após, prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5557, controle 120, decimal 80. Bom, no 166, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 360, limite localizador. Proa 360, limitado localizador, gol 1166, destino para o 050. 6210, reduz a 2309. Poderia informar a sequência de pouso para o Papagô? Já Papagô, seu número 1, para o ano 7. Ok, está visual. Autoriza? Papagô, Torre 1, no 895. Bom. Exilo 90, desça para a altitude de tráfego pro de Paris. Papa Golf, continua a aproximação e aposta 3 minis da 1-7. Ok, vai chamar 3 minis da 1-7, Golf. 6 para o localizador, curva à direita para o 045, reduza para 1970 nós e reforça estabilizado. Para o 045 vai reduzir para 1970, reforça estabilizado com o movimento. Controle, boa noite, bom nome, aguarde. Abatamos o jet Bravo Delta, vetoração sequenciamento, curva direita para o 235, limite ao localizador. Direita 235, limitado pelo localizador, Juliette Bravo Delta. Juliette Taxi. Tá, mais dois, três minutinhos para acionar. Cliente Mike, Juliette Mike. Cliente Louco, Juliette. Voo 645, aciona a identificação, desça para 4.000 pés e a chegada Bonfim e ajuste no 099. 4.000 na Bonfim, 39, 645. 7 Bravo Delta, desça para 4.000 pés e ajuste no 099. 4.000 no 099, Juliette Bravo Delta. 7 Vento, 190 graus, 07 Norte. Volta, livre, volta. Ali pro de Corão. Seria 2591? Afirma, 2591, correção. 2591 autorizado. Coral 2591. Controle Salvador, uma boa, 3244-200 para o 150, dá confirmação, esse é a respeito. 3294, aciona a identificação, desça para 050, reduza para 250 nós, chegada Mari. Descendo para 050, chegada Mari, reduzindo 3294, alguma quantidade de vacina? Irmão. Ok, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 6919, pontos, espera da 10, da 10 se aproximando para o campo. Azul 6919, boa tarde, tem condições de agilizar manobras e iniciar decolagem? Afirmativo, 6919. Gente, livraria e decola, pistola 021-80 graus, 079. A linha e decola, pistola 0, azul 6919. Pode acabar para Golf, solo 3-1 no Texiano, já até a parte 5, no corte de frequência, uma boa tarde. Confirma quem chamou foi o Romeu, Foxtrot Alfa. Romeu, Foxtrot Alfa, Torre Salvador. Reporte na intersecção Papá, tenta o tráfego Texiano até o Caixa, ok? Reporte na intersecção, Papá. Oi, Salvador, Papá Romeu, Mike Juliette, Mike, para acionamento. Mike Juliette, Mike, livre acionar, reporte táxi. Reportamento táxi, Juliette, Mike. Oi, Salvador, Papá Romeu, Romeu, Fox Alpha. Romeu, Fox Alpha, continua a aproximação, aguarda pista livre para informação Embraer, iniciando a decolagem na pista 1-0. Paciente do tráfego vai prosseguir para o pátio militar já em coordenação com a frequência de operações. Cliente, Romeu Foxtrot Alfa, aproxima direto para o pátio ou utiliza a cabeceira? Utiliza a cabeceira, livra, tá com ele. Cliente, Romeu Foxtrot Alfa. Foxtrot Alfa, livre pouso 1-0, vento 190 graus, 069. Pouso autorizado para o Papa Romeo, meu Fox Alfa. Tomou 3 horas e 30, alterna Palmas. Noite 69, táxi autorizado da ponte de espera via Pat Índia, ponte de espera 1, noite 95, ajuste na 0, 19, bom voo. Agora via Pat Índia, ponte de espera 1895, a torre, bom no 869, 1019. Passando o Duna, gol 1-166. Gol 1-166, completa o final, chama a torre 1-895. 0, para autorização Campinas, paciente da Whisky. 1-9. 1-9, contato radar, subiu, mantém 340, voa Leda. 340, Leda. Tomar a primeira aerovia, não tem ela aqui no sistema, eu vou checar junto ao centro. Hopper Zulu 1-0, Cubasa. É Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva. 2-0 para 1-6-0. 62-1-0 para o localizador, curva direita para o 065, reforço estabilizado. Direita 065, 0-2-0. Azul 4206, aciona a identificação, desça para o 060 via Mari. 060 via Mari, 4206. Localizador Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, completa com a torre 1-8-9-5. Bravo Delta. 620, desça para 2000 pés, autorizado de LS X-Ray, destino 0, reporte estabilizado. Autorizado de LS X-Ray, reporte estabilizado. 1-0, Solo 3-4, táxi até o poste militar no poste de frequência, boa tarde. Oi, Papa Tango Juliette, Bravo Delta. 1-1-6-6, livre pouso 1-0, vento 1-9-0 graus, 079. Livre pouso 1-0, gol 1-6-6. Juliette, Bravo Delta, continua aproximação número 2 para pouso. Bravo Delta. Oi, Papa Romeo, mais Juliette, vai chegar a aerostar. Estamos com 10 a bordo, 3-5 de autonomia, terminando da aerostar, próximo para cá. Reduzindo Tokyo Delta, livre decolagem no site, após a decolagem irá manter pro até 2000 pés. Até 200 graus, 069. Ótimo. 6909, mantém a Leda. Mantém a Leda, 6909. Do mais direto, mais posso ter na minha passada, pronto. Mike Juliette, Mike mantém ponto espera. Mantendo, Juliette. Bom, 1-1-6-6, decolado, correção solo, 3-6, livre direito, chama a sala em 1-2-1-9. Decimal 9, bom, 1-1-6-6. Então, aquilo Delta decolado aos 36, mantendo a prota 2000 pés, estamos controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 108, obrigado, senhora, boa tarde, boa noite. Passando externo, baixado, travado, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, ciente, continua aproximando a salvada, pista livre. Bravo Delta. 3000 pés, ajustando a 019, reduza 1809. 3000, reduzindo minha batida. 3894, reduza 1809, desça para 4000 pés, ajustando a 019. 1809, 4000 pés, ajustado 1019, 3894. Controle Salvador, boa noite, está fazendo o Vitor Kilo Delta, decolou, passa 2000 pés na saída Momo, tá na escuta. Vitor Kilo Delta, submantendo 00, saída Momo. 00, saída Momo, tá? Considera a restrição, senhor? Tem restrição, Vitor Kilo Delta. Subindo então, a centena sem restrição, Vitor Kilo Delta. Bravo Delta, livre pouso 1-0, vento 190 graus, 079. Bravo Delta. Confirma, é o PAT-3? Afio, PAT-3. Gente. 062-0 estabilizado, não no zero. Gente, continua a aproximação número 2, pra pouco. 2. 035 para o localizador, à esquerda, reportará estabilizado 304. Está pronto autorizado o lock ou IELET, senhora? 294, autorizado, interceptar o localizador. Autorizado o lock, 304. Da coluna 7, curva direita, da EL, Lida, Morte, vou perfil de saída, para interceptar a via, aciona 5543-12080, controle. Azul 6919, passa nível 160, chama Recife, 1251, alterna 13325. A direita, da EL, Morte, transponda 543, controle 1208, mais que vamos ver. Tá correto, mas com o nome do qual para B? 4. Corrigindo para o táxi, chama a torre, táxi decolagem chama a torre, no noite decimal 95, ajuste na 09. Vamos ver, mais com o meu vídeo. 129, muito grato, vindo até a próxima. O Xané 6210, confirma como recebe a torre. Deco por seu. Pronto, tá. É ponte na DEA 6210. 7 Bravo Delta, solo 40, agilizando, livre a pista. E chama solo 1219. Juliette Bravo Delta. Torre, muito boa noite, papapá, mais um pergunta, mais um tá acionado, pronto, tá. O Xané 6210, agora sim, livre pouso na 0, vento 190 graus, 069. Livre pouso, 6210. É ponte na papá. 94, já interceptou o glide? Negativo, tá limitado, estabilizando o lock. Desça para 2000 pés, reporta estabilizado com o ILS. 3000 pés, reportar estabilizado ILS, 304. Estabilizado com a pista à vista, bom no 645. 645, torre 1895. 1895, 645. Recusulou November, boa rotatória. Para November. Azul 4206, reduz a 1709. Reduzindo, 4206. 4206, desça para 3000 pés, ajuste no 019. 3000, 019, azul 4206. 06, ainda é o número 4 para aproximação, vai seguir um transporte de enfermo. Gente, reduzindo, 4206. Zona decimal 9. 219, 6210. 6210, confirma como recebe a torre. De por cento, senhora. Sim. Eu só falei da curta porque a aeronave não estava livrando e eu já estava prevendo uma remetida. É ciente que a aeronave demorou a livrar mesmo, ciente. Sou eu, mais direto, vai que alinhado o nosso teste. 1-1645, livre pouso no 0, vento 1-90 graus 069. Livre pouso, Gol 1-645. Eu vou dizer pra Gol. Vai. Básico, foi a modificação, solicito 105, com o nível final, mantendo estimado de pouso 2130, Vitor Kilo Delta. É isso, Vitor Kilo Delta, modificado 2043, se ele mantém no 05. É, 5105, Vitor Kilo Delta. 4206 para o localizador, curva à direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado no módulo 2406. A 9540, autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá, nível 380, via Perzuluna 0 por Bave, a Perzuluna 6 após conforme a rota, decolagem pista 1-0, após decolagem curva direita, compra o perfil de saída da EL, Leda após Motiva, aciona 5006, controle 120, destino 80. É só confirmar o transponder e o controle? Transponder 5006, controle 120.8. Você acha que está autorizado 9540, nível 380, veio Upper Zulu 1-0, Pubave Upper Zulu 1-6, conforme rota. Escola da pista 1-0, curva direita, é, a saída da EL, Leda Motiva, transponder 5006, controle 120.8, pátio 3, azul 9540. Azul 9540, cotejamento correto, rapota pronto para iniciar o push. Porta lá. Reporta interceptando a final da 1-7. Reporta interceptando a final da 1-7, não é? A 3894, livre pouso 1-0, vento 200, grau 079. Livre pouso 1-0, tá 3-94. Juliette, Mike sem condições de decolar após a passagem da aeronave, já na curtíssima final da 1-0, livrar o eixo de decolagem da 1-7. Ah, afirmativo, para visual começo, após a passagem da condição. Nível 1-7-0, via Golf 677. Decola 1-0, curva esquerda, perfil de saída Conde, aciona o transponder 0275, controle 1-2-0, destino 80. Autorizado 170 para Aracaju, Golf 677, pista 10, curva esquerda após sair da Conde 0275208 é o controle, azul 2712. Azul 2712, correto, chama pronto. Vamos 3894, solo 0, correção, os 4,6, livre direito, chama solo em 121.9, boa noite. Direito, 21, boa. Juliette, Mike, decolada 4,6, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, uma boa noite, bom trabalho. Marcos 1 novembro, confirma já 3 milhas, não no site? 4 milhas, senhorita. Gente, visual com tráfego agora.